preto, calmo e sorrateiro, estampando a morte, a covardia e ódio no peito. Guerreiros do inferno, de medalha e peito aberto, de pistola na calada, sempre se achando certo. Não tem estia pra ordinários que nunca respeita. Zé Povinho, traidor de bonis, tive farda preta. Não é você que se impõe ao gesto da sua arma, salafrário matador, jura que defende a pátria. A luz da barca fosca que só traz medo e maldade. Quatro cu de burro, vem de luto, todos são covardes, matando inocentes, Hitchcock e delinquentes. Te bate, rouba, humilha, leva todos seus pertences. Vários relatos pra provar que eu não tô errado. Vários lutos já trombaram a barca e hoje estão finados. Alguns que deram sorte, espancados deram sorte. Hematomas, coronhada, spray de pimenta e choque. Vários inocentes, vítima da repressão. Carteira de trabalho não impede o camburão. Se tem razão ou não, tanto faz sem discussão. Tapa na cara é mato, não passa batido não. Trombar a morte é sorte, escapar da mão do choque. Cara de santo, chumbo grosso só pra dar ibope. Guerreiros do inferno, vem de boa e fé. Até povinho, nem se coça, deixa quieto. O pesadelo, a vaca, a fosca não me entregou. Sem sucesso, a sua honra ao mérito. Guerreiros do inferno, vem de boa e fé. Até povinho, nem se coça, deixa quieto. O pesadelo, a vaca, a fosca não me entregou. Sem sucesso, a sua honra ao mérito. De longe ouço o barulho, os loucos pulam o muro. XT na captura, cuidado com os cu de burro. Vem de colete, prevenido, com medo de tiro. Black Superman, não, só mais um gambé do giro. Se acha tal, natural, faz cara de mal. Passa fome, se diz homem, cheiro e curte até um brau. Aí otário, se acha tal, então pulando os peitos. Traz ponto 40, carregada de ódio no peito. Vou com ideia, argumento de cabeça aberta. Terrorista aqui na rima, apavora ideia certa. Polícia eu pago do meu bolso pra me proteger. Então respeita seu patrão e para de querer crescer em cima de quem não tem nada e não deve a ninguém. Na viatura, espancamento, isso eles fazem bem. E no DP pro delegado, conto uma historinha. Ele tropeçou e bateu meu pé na sua barriga. Tá tudo certo, ninguém é errado e sabe que uma mentira deles vale tipo 10 verdades. Intimidação, pressão e repressão. Ponto 40, cara feia, sou que camburão. Bitnitas, embustido, sai do armário, João. Robocop, pit, peba, que não tem vez não. Guerreiros do inferno, vem de boi e ferro. Zé Povinho, nem se coça, deixa quieto. O pesadelo, a vaca, a fosca, não me entregou. Sem sucesso, a sua honra ao mérito. Guerreiros do inferno, vem de boi e ferro. Zé Povinho, nem se coça, deixa quieto. O pesadelo, a vaca, a fosca, não me entregou. Sem sucesso, a sua honra ao mérito. Guerreiros do inferno, usa preto e não eterno. Camuflada tá na moda, deixa o bucho no chinelo. A blazer passa e a morte nela tem carona. Emblema na porta, pé de pato, segura a coronha. Abutres do cerrado, carcará de salto alto. Carniceiro matador, nem sabe quem é o alvo. Pra te prender, te humilhar, vê qual é a sua. Rotan e giro, um bando de filha da puta. Sem esquecer do gato, que se tromba eles bate. Faz cara de mal na barca, mas não passa de covardes. A repressão policial aumenta cada dia. Vários inocentes perdem a vida na mão da polícia. Que porra é essa dele se achar melhor que eu? Pela saco do governo, sem religião ateu. Isso é histórico da memória humana. Os capitão do mato também era cana. Sem falar no Zé Povinho de farda que prendeu Jesus. Incompetente que o prendeu na cruz. Então baixa a bola, otário, e presta atenção. Que essa merda que cê faz vai ter retorno então. É o que se faz, é que se paga, pode ter certeza. Um dia é do caçador e o outro é da presa. Guerreiros do inferno, vem de boi e ferro. Zé Povinho, nem se coça, deixa quieto. O pesadelo, a vaca, a fosca, não me entrega.